Na rua vi um homem tremendamente belo. Um homem que não amou ninguém. Amanhã será tudo mentira. Nunca nem nada existiu. Mas eu insisto. Na rua vi um homem tremendamente belo. Thank you.